Atlântida, Atlântida, Atlântida. Pequena pecinha nessa grande engrenagem que é a vida. Ah, tu fala isso em relação ao pijama. Ou tu cria outra pro pintinho, ou eu vou ficar desgostoso contigo de manhã. Isso não se faz. Eu tô só repetindo. Lá no programa do Pito, usa uma frase. No meu, tu usa outra. Obrigado, Pedro. É isso aí. Faz mais de uma semana que eu tô feliz te ouvindo. Hoje ainda enalteci mais ainda. Feliz pela exclusividade. Exato. O Duda é assim também. Usa colmeia. Usa colmeia. A belinha da colmeia. O ouvinte também achou melhor a Abelinha. A Belinha é muito lindo. É que eu realmente eu tô falando isso no Pretinho. É pra dar essa audiência. Pega da Abelinha, meu. Feliz em ser apenas uma pequena Abelinha nessa grande colmeia que é a vida. Prefira da vida. Não, que é o programa. Tu tá bem, Pi? Tu tá bem também? Tô bem. Tranquilão. Hoje veio de lenço. Veio de Jacques lenço. Jacques Leclerc. É o lenço selvagem. É muito estilo. Jacques Leclerc. Tá parecendo Jacques Leclerc mesmo, de verdade. É muito estilo. Muito. E tu, Potter, tá bem? Potterzinho, chegou tranquilo? Tô bem, beleza, maravilha. Ah, Marcos Piangers. Vou tuitar esse lenço do Pi e faço um desafio, que cada um de nós use o lenço pra gente ver como fica bem no Pi e o resto de vamos fazer o que? Deixa fora desse que eu uso todo o tempo, cara. É verdade, o pessoal usa direto, sempre. Ah, mas são lenços diferentes. São lenços o lenço diferentes. De Galdera é diferente do meu lenço. Ah, é verdade. Vamos tuitar todo mundo com lenço e só o Pi funciona. Beleza. O doente de lenços. Beleza, tudo bem, Geiso? Tudo bom, tudo tá tranquilo, tá bacana. Tá, tem que tomar um remedinho, Geiso, pra se acalmar um pouquinho, né? É o Maurício. Vou te dar um ali, Geiso. Isso, vou te dar um telefone. Tá calmo, Maurício? Do psiquiatra do Maurício. Calmo. Que olha como ele tá melhor, viu só? Tô bem tranquilo, calma, porra. Sensacional. E a estrela móvel deste Pretinho Básico é o homem galpão crioulo do sul do Brasil. Neto Fagundes. Fala, meu compadre. É, meu compadre. Hoje, literalmente, meu compadre, né? Pô, é verdade, na verdade, né, cara? Ontem. 10 anos do nosso querido Mateuzinho Fagundes. É verdade. 10 anos, que loucura, cara. Né? Como é rápida a vida, é cruel de tão rápida a vida, né, muito, cara? Muito, cara, muito. É muito. Demais ver o filho crescer, né? Passa rápido e é uma figuraça, o Mateus, né, cara? É uma figuraça, é uma figuraça. É assim, é um filho que eu queria ter, meu. Um cara esperto, inteligente, mas não teve capacidade de fazer muito, né? Cara, meu espermatozoide tem problema. Né? Passou uma baita bobagem, mas eu vou ficar quieto. Não, mas tu, mas é isso aí, tô cara. Muito feliz mesmo, particularmente, né, todos aqui parabéns, são pessoas muito felizes, mas eu tô muito emocionado porque ontem, cara, foram momentos assim maravilhosos, porque eu tava longe, tinha Galpão Crioulo ontem em Arroio do Tigre, e eu fiquei falando com ele, e aí desde amanhã ele, aquele telefonema assim, não vai tá aí, né? Ele é bem assim. Ele é. Aí ele já lança aquela assim que ele sabe que é uma pedrada, não vai ele tá aí, dá né? Risada, né? Aí tinha que chegar, eu tinha horário pra chegar pra dar tempo da gente comer uma pizza ontem à noite. Aí eu terminei o Galpão, saí direto, a Rô já conseguiu o carro, deixou o carro no lado do palco, desci direto pro carro e... Risco. Chegar em casa. Aí cheguei, 9 horas eu cheguei em casa, quando eu entrei ele assim, ó, olhou, 9 horas, hein, legal. Filho é bárbaro, cara, é um negócio sensacional. Então um beijão aí pro Matheus, né, um abração pra ti. Que... Boa. 10 anos, os primeiros 10 anos, se Deus quiser. Pô, só vamos dar um esclarecimento pro pessoal que tá esperando avidamente pelas fotos no Twitter do Pretinho. O Maurício Amaral não permitiu proibiu as fotos, então... Mas no intervalo. Imagens fortes. No intervalo, eu tô com ele. Estudo mostra, destaques do Clique RBS, que o brasileiro está fumando menos. É verdade, Magnata. Mas o brasileiro... É verdade, eu tenho percebido que a galera tá fumando menos. Quem disse, Mas o brasileiro ainda é sedentário e se alimenta mal. Eu sou gaúcho, não sou brasileiro. A proporção de fumantes na população caiu de 16 para 15% no período de 2006 a 2010. Já deu pra notar. Com redução mais expressiva entre os homens, né? Que são menos nervosos, menos atacados, né? Mulher gosta de um cigarrinho, mulher, né? Pra bater um papo. Mulher é muito tensa, né, cara? Mulher tem sempre todos os problemas do mundo na sua cabeça agora. Se eu sou um cara empregador, se eu sou um empresário, não dou emprego pra mulher. Porque mulher sai pra fumar, fica 15 minutos fumando. Isso. Aí sai pra conversar, fica meia hora papeando. Tem problema de menstruação. Aí tem menstruação. Aí tô menstruada, 5 dias não fazendo trabalho direito. Tá ok. Aí eu não emprego mulher. Tá ok. Vocês notaram que na nossa empresa, no fumódromo, é mais frequentado por mulheres do que por homens? Ganhou, essa ganhou, cara. cara. Essa ganhou. Ai, frase, não, frase, nada, que frase. Eu digo o seguinte, você que não fuma, vá até o seu chefe e diga, olha aqui, chefe, tem aqui a minha colega que fica 15 minutos ali fumando e conversando, eu vou querer meus 15 minutos também fazer o que eu quiser. Tomar um copo d'água. Sabe que isso é uma brincadeira e tal, mas é absolutamente pertinente a questão levantada. Eu sou empreendedor, verdade, querido. Verdade. Eu como ex-fumante, na época, nunca tinha pensado dessa forma que o Pedro já falou. Se eu tenho, né, vou lá embaixo fumar um cigarrinho, quem não fuma, eu vou lá embaixo não fazer nada. O seguinte, tu que fuma, tá? As meninas que fumam, os funcionários que fumam, levantam e aí chama mais dois ou três do mesmo departamento. O cara que arruma a corda do bungee jump. 15 minutinhos ele saiu pra fumar. Tá até agora desgrudando o louco lá debaixo. Um controlador de voo. Controlador de voo, vou ali na voo, vou fumar ali. Controlador de voo. Tive que vazar do trampo lá que eu fumava muito e não prestava atenção, ficava vendo vários aviãozinhos na tela. Vendo aqueles aviãozinhos, dá uma barata. Em relação aos hábitos alimentares dos brasileiros, a pesquisa mostra que a população está consumindo menos feijão, o que é uma lástima, porque feijão é rico em ferro e fibras. É uma lástima. E tu tá precisando de ferro na tua alimentação, cara. Não tô, cara. Eu tô bem tranquilo, por assim, posso te garantir. Quando eu preciso de ferro, eu injeto. As pessoas estão consumindo menos feijão e mais leite integral, além da carne com gordura aparente. É o fast food, né? O estudo... Comida que é bom em casa, ninguém mais. O estudo revela também... Claro, deixar de comer feijão, claro que tem a ver. Leite integral não tem a ver com fast food. Não tem leite integral. Não consumir feijão. Eu tô falando, não consumir feijão. Comer feijão todo dia, ou no mínimo três vezes por semana. Vocês já fizeram feijão em casa? Demora mais ou menos umas 12 horas. Não demora. Só botar uma panela de pressãozinha. Umas duas horas, no máximo. Primeiro tu abre o saco de feijão. Imagina a tua vida. Tua vida que é corrida, por aí. Abre o saco de feijão. Bota isso na tua vida. Abre o saco de feijão. Abre o saco do feijão. Eu já abri o saco do feijão. Tira a pedrinha. Tira o raminho. Não, hoje já tem feijão. Já tem feijão selecionado hoje em dia. Abriu separado. Olha aí. Nunca tem pedra, nunca tem nada. Isso que vocês estão falando. Isso. Eu vou comprar agora aqui no intervalo um saco de feijão. Vou abrir na frente de vocês. Vai lá. Se tiver pedra e coisa, vocês vão comer as pedras. Vamos comer. Como é que tu faz depois? Faz tudo, separa, bota numa água pra limpar o feijão. Deixa a noite inteira. Tem que deixar de um dia pro outro. Pode até deixar pra cozinhar mesmo. Então já começamos então com 12 horas demora o feijão pra fazer. Não. Eu vou numa aqui no. Aqui em cima. Começamos aqui com planejamento. Eu peço uma torrada pro cara. Né? O cara me faz a torrada em 4 minutos. Não, tudo bem. O feijão tem que começar a fazer ontem. Mas que revolta é a revolta do feijão. Pra vocês é que. Bota tua mulher pra fazer o feijão pra dia. Isso é o mais importante. Pra isso que serve pra fazer o feijão. A mulher tá trabalhando. Vou te dar uma dica. A mulher tá no mercado. Pô, então bota empregada. Porque se a mulher trabalha, ela tem dinheiro pra pagar uma empregada. Isso aí. Ela tem que pagar. Toda essa discussão pra comprovar que realmente os fast food fizeram com que diminuísse o consumo de feijão. Mas pode-se fazer uma quantidade maior e congelar o feijão pro cara que mora sozinho. Pai de família, outra história. Mas é ruim ver aquela coisa de sorvete cheia de feijão. Tu pega achando sorvete. Não é agradável. Mas aí na tua casa que botam dentro do teu sorvete, né? Um dia eu comi o feijão congelado só de raiva. Era sorvete. Porque tem umas nega velha que adoram guardar potinho também, Parece um choquinho. Guardam até cotonete usado, os caras guardam. É louco. Mas quando chegar uma visita importante na tua casa, tu pode servir sorvete de feijão e dizer que é uma iguaria japonesa. Isso. Faz a barata. Bota no coisinha de Häagen-Dazs que custa R$90. Só o potinho é R$90 vazio. Sabe que quando eu era guri, tinha um amigo japonês Noriyuki. O Noriyuki. Vamos ouvir a história, cara. Isso quando eu tinha 13 aos 16 anos. E a família dele, toda japonesa, morava lá perto de casa. E nos domingos eu ia passear com eles. Eles pegavam uma Kombi da família toda. Japonês sempre tem gol, Porto, né, sim. E jogava em Porto Alegre no encontro dos japoneses de voleibol e tal. E eles só falavam japonês, era legal. E eles tinham um lanche que eles levavam, um bolinho, que eu não sei o nome, até quem tá nos ouvindo pode me ajudar. Porque, fora de sério, é uma massa. É uma como massa, se fosse uma massa crua. Bolinho. É uma massa. E por dentro, feijão. Cara, fora de série. Sim, eu comia aquilo feito. É um doce isso. Tradicional do Japão, isso aí. É doce, isso? É doce. Não, é doce. Salgado. Não, salgado. É um pastelzinho gyoza, chamado gyoza. Uma bolinha, uma bolinha. Não, mas eles têm o doce de feijão também, que é bem tradicional. Uma bola, assim. É. Uma bolinha. Baita receita! É bom, talvez. Baita receita! Obrigado, queridos. Completando aqui a informação, estamos na metade da informação ainda. Do primeiro, né? Isso. O estudo revela também que 14% dos adultos do Brasil são sedentários e, portanto, não praticam nenhum tipo de exercício físico, como o Marcos Piangers, por exemplo. Não, Marcos faz sim. Marcos faz time lapse. O Pi é sedentário também, pô. Como assim eu, cara? Eu jogo tênis, futebol tênis, e faço amor. Futebol. O cara falou Pi. É um bom esporte. Não, não, pra bem tu, mais tênis não, e futebol. Não, pera um pouquinho. Pra tu fazer, ser considerado não sedentário e praticante de exercícios físicos, tu tem que fazer no mínimo um exercício físico dia sim, dia não. Não, a OMS. Então 99% da população ela é sedentária. Três vezes por semana. É isso que ele tá falando. 5. Óbvio que não. Esse é o dado dele. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte: se você não caminha, pelo menos caminha uma hora por dia, você é sedentário. Tu corre ou tu só caminha. E esse dado era meia hora por dia. E aí, dado os novos, no, né, como a gente tá vivendo hoje, a gente vive certo. De uma forma pior. Aí tem que andar uma hora por dia. Cara, então cada vez tá pior, tá mais difícil de não ser sedentário. Então eu larguei pras cordas já. É que não, mas tênis é muito mais complicado que caminhar. Sedentário! Muito eu sou sagitário. Tá? Bom, os dados indicam ainda que 30% dos homens e 25% das mulheres assistem TV mais de 3 vezes ao dia. Eu assisto muita TV. 5% de mulheres aí que não estão com os homens vendo TV. Ah. Se 30% dos homens vêm TV e 25% boa, Maurício. E outra. Onde estão essas 5%? Não sei se existe. Lavando a louça. Não sei se existe estudo ou comprovação, mas mudou a forma de olhar a TV. Antigamente era sentado, agora é deitado, estarrado. Não sei se isso muda na estarrado, questão do corpo ou não. Vem estarrado. Legal, ele também fica estarradão. Funcionário de hotel é suspeito de tentar estuprar a aeromoça em Florianópolis. É verdade, amigo! É verdade, Ele foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, acusado de tentar violentar uma comissária de bordo da TAM hospedada no hotel. Vamos citar o nome do hotel? É verdade. A confusão ocorreu por volta das 4 horas da manhã. Olha! O funcionário teria batido a porta de uma das hóspedes, alegando que necessitaria repassar uma informação. De acordo com as informações divulgadas pela polícia, ele teria tentado violentar a moça, ou melhor, a aeromoça. Ela reagiu, entrou em luta corporal com o agressor e começou a gritar. Colegas de trabalho que estavam hospedados no mesmo andar escutaram os pedidos de socorro e acionaram a gerência do hotel. Pô, por que não foram acudir a moça? Vai lá, meu. Ligaram pra gerência. Alô, gerência, estamos acudindo. Por favor. Eu sou aeromoço. Alguém fazer alguma coisa, vocês estão batendo na menina. Porra! Que coisa. Eu se lá, eu ia conversar com o cara. Tá ouvindo gritaria, vai lá ver o que é, porra. Por que tá fazendo isso com a guria? É verdade, amigo, isso acontece muito. E foi às 4 horas da madrugada, né? É verdade. Esse é o pior horário onde acontece maior índice de criminalidade de estupro. É verdade. 4 da manhã. Herdeiro da empresa de chocolates Ferreiro morre em acidente. O Pietro Ferreiro morreu nesta segunda-feira na África do Sul. Ele estava no país a trabalho e a causa da morte ainda é desconhecida. Fabricante das marcas Nutella, Tic Tac e Kinder, a família Ferreiro tem uma fortuna considerada como a mais importante da Itália. Ferreiro. Que coisa. Ferreiro. É um idiota. É italiano? Por que fazer isso? Tudo italiano? Di Ferreiro. Ah, então dá pra te fazer um monte de piada dessa parte. Não, parte, né? Di Ferreiro da NX0. Di Ferreiro é herdeiro. Mas não vai mudar nada pra Páscoa, né, meu? Sempre não, não, pra Páscoa tá tudo garantido já. Os ovos vão ficar mais... Tá bem, queridos, eram esses os destaques comentados do Clique RBS, 6:16, o Cajá. Tá na hora, meu! Tá na hora! E agora, e agora? O quê, Gilmão? O quê? Latum! Não tem mais. Ainda Piadas do dia no Pretinho Básico com o Xerimum. Cara, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Bati altos papos com uma galera em Erechim, cara. Os caras ouvem o Pretinho, quero mandar um abraço pra turma toda lá no bar da... Pá, como é o nome? Lá no Rosa. Bar do cara. Não, não te mete, meu. Tu não tava lá. Erechim Lanches. Todo mundo sabe, lá Erechim Lanches, ali, ó, bem na esquina, cara. Tô perto da praça. Lá, né, cara? Cara, todo Jerimundo mundo. Eu sei que me tá, olha só, cara. Cara, deixa eu falar, ô, Jerimundo 2. Eu também, cara. Ô, meu. Eu nem te vi nesse ano do ônibus, mas meu. Aí não dá, né, cara? Oi, cara. Não, mas a pergunta eu faço, pra ti a pergunta, Jerimum. Tu ficou lá no Colosso pra ver o jogo? Cara, fiquei lá, meu. Era o voltei jogo com a van do Grêmio, entendeu? Santana, e tu falhou o Grêmio? Do Grêmio. Ah, voltou com a van do Grêmio. Voltei com a van do Grêmio. Do Grêmio pra assisti ti, né? O jogo, fiquei lá. Tu também vaiou o Renato quando o Renato tirou o Leandro? Cara, tem que vaiar quando o louco não dá bem, né, cara? Tem que vaiar. Não é porque é o Renato que agora vai se achar acima do bem e do mal, meu. Tem que chegar lá em cima do cara e dizer, apontar o dedo. E aí, meu, vai funcionar ou não vai, cara? Esse é o Jerimum. Entendeu? Tá, vai, esse é o Jerimum. Fatos do dia, 6h14. Homem aponta faca para Dr. Ray em casa noturna. Dr. Ray, o Dr. Hollywood. Meu Deus, o Dr. Ray deve ter saído do outro. Quem é esse? Ele que tá acostumado a faca. O Dr. Ray é um e o Dr. Hollywood é outro. Não, são o mesmo. É o mesmo, Maurício. É o mesmo. Sim, Maurício. Sim, sim. Verdade, sim. Não vou nem discutir contigo, Maurício. Não vou nem perder meu tempo. Maurício, presta atenção, Maurício, presta atenção. O Dr. Rey é o cara que trata das pessoas em Hollywood. Então ele é o Dr. Hollywood. É, ele é o mesmo. Tá, mas peraí, o Dr. Rey é faixa preta num monte de arte marcial aí. Ah, por isso que o cara apontou a faca, né? Cara, por isso que ele pode usar aquela faixa preta e também. Ele é bom de faca também. 8-8, Dudu Nobre deixa a maternidade com o filho e a mulher. Olha aí, a nova mulher. Já tem uma nova mulher dele. Já é pai. Acharam, inclusive, os ouvintes acharam o Dudu Nobre no Tropa de Elite. Diz que ele tá mais magro, sem óculos, por isso que ninguém reconhece. Não é ele, cara. É um cara parecido. Sim, o próprio Padilha falou na entrevista. Aparece no final, só que ele tá mais magro, sem óculos. Porra, como é que ele reconheceu? Ele tá enfileirado numa das ocupações. Naquela cena lá. Ele só engordou quando ele começou a comer bombom. Cara, dá pra passar? Primeira agora, cena. É que nem o Mr. P aparecer na televisão, um Faustão, só que mais gordo e sem barba. Porra. Não é o Mr. P, não é, isso. É verdade. 10-1, Nicolas Cage é detido por violência doméstica em Nova Orleans. Olha só, tá se complicando. Maravilhoso. Talvez o grande ator da sua geração, neto de Franz Ford Coppola. É, Neila? Onde que é neto? Aliás, o Nicolas Cage não faz algo que presta, faz desde Despedida em Las Vegas. Desde que ele ganhou o Oscar, né? Despedida em Las Vegas foi neto, o neto não, sobrinho, né? Perdão. Sobrinho do Coppola. Miguel não sabe nada. Dela, me liga agora. Miguel fala dela, me avisa. Sobrinho. De Neila não sabe nada. E o dia 9, Fernanda Lima e Rodrigo Hauer comemoram o aniversário dos gêmeos. Parabéns pra Fê. Ela se fantasiou. Parabéns pro Rolo. De princesa. Que foto, que família bonita, cara. É verdade. Que família bonita. É, Moranzinho, pegava? Cara, tive oportunidade, mas não peguei. Passado do Porã. Pessoas que entraram no estúdio de rádio que trabalha por aqui iam ficar com A pessoa que entra no estúdio. Bota de isso rádio pra tua cabeça. Tive a oportunidade. Só quer aprender sobre o rádio. Cara, na verdade, eu me iludi. Porã, tá bem, sabe, acabou. Ela, né? Isso, ela, né? Te iludiu, então. Porã, é lamentável, porque a gente recebe visitas diárias aqui de estudantes e tudo mais. Não, mas eles querem aprender. Estudante querendo contigo. Aprender. Eu que me não equivoquei. Fazer desculpa. Amor contigo. 14h41, Letícia Birkhauer. Namora na praia de Ipanema. Mas eu tenho pavor disso aí, isso quer saber, Jerimum? Tenho pavor disso aí, cara. O meu Twitter não para de bombar a gente reclamando dessa porcaria de flatos do dia. Tem pavor disso aí, cara. Cara, esses caras não sabem que estão reclamando, meu. Cara, e se tu não gosta, o que eu vou fazer? Eu tenho pavor do classificados, cara. Eu também. Meu Twitter bomba na hora que tu faz o classificado aí. Amanhã. Também, cara. Cada um com seus Twitter bombando. Se amanhã tu colocar aqui, tu vai levar pro ar a ideia de que tu adora os flatos do dia, vai encher o teu Twitter de pessoas falando: é isso aí, eu tô bem. Bota ali, quero ver. Tá chamando as pessoas de sem personalidade. Outras pessoas que te seguem vão gostar. Então eu vou pedir aqui, ó. Aí, ó, meu. Tu aí, cara, que tá ouvindo agora e que gosta dos flatos do dia, bota no Twitter lá, ó. Arroba, como é que é? Real Fetter. Real Fetter. Eu gosto dos flatos do dia, Jerimum! Vão tá comigo, entendeu? Vamos botar lá, jogo da velha, arquinho, tal, como é que é? Jogo da velha. Arquinho. Arquim. 15h32, Geis e Jennifer namoram na porta do bar da Dona Rose. Que horas? Cara, 15, presta atenção no programa. 15h32, tu tá em que mundo, meu? Ah, levou a mijada. Cara, se tu não quer prestar atenção, não vem. Ah, foi mal. Ah. Então, meu. Ah, e agora, Peter? E agora, Peter? Agora. Que hora, Jirimu? Cara, agora. Potter. Ah, 12 minutos. O Jirimu é muito ruim de matemática. Cara, 12. 12 minutos, cara. Subtração, agora. Subtração, ele matou a subtração. É pro Potter, cara, sempre, cara. Não te mete, tu pior, Brasil. Vai, meu! Era 6h11, Jirimu. Não. Não? Não, são 13 minutos agora. Ah, então era 6h09, Jirimu. 6h09, meu. Irã Malfitano e namorada reúnem amigos em chá de bebê. Ah, que legal, né? Cara, muito assim. Demais, hein, Jirimu? E aí, o Twitter, como é que tá, meu? Bombou agora. 200 mentions, cara. Como é que eu vou ler tudo aqui agora, cara? Ah, bota aí, meu. É aí, muita audiência esse programa, aí, velho. Obrigado, Jirimu. Vai daí, Potter. A amizade entre homens e mulheres. Quem manda pra gente é o Luiz Henrique Alves. Ah, assunto abordado no programa das 13 de hoje. Falou, algumas pessoas aqui disseram que não existe isso amizade mesmo. Outras disseram que existe desde que a mulher seja gorda. Tô mandando esse e-mail pra poder expressar a minha opinião sobre o que vocês disseram no programa de hoje, onde vocês diziam que não pode existir amizade entre homens e mulheres. Eu acho. Acho não. Tenho certeza que pode sim existir amizade entre homens e mulheres. Lembrando que eu fui um dos que defendeu a possibilidade de haver amizade entre homem e mulher. Um, dois, três. Eu sou normalista. Isto é, faço curso normal, magistério. E sou o único integrante masculino da turma. O único guri em uma turma com 32 gurias. Ah, mas esse é um privilégio. E sou amigo de todas. Isso mesmo, amigo de todas elas. Nunca tive nada com nenhuma. É, só um pouquinho. Ele tá fazendo essa voz aí, Potter. E nem pretendi ter. Tu tá sendo tendencioso. Preconceituoso também, cara. Não, Alexandre. Não que elas sejam feias ou coisa e tal, mas amizade é amizade. Tenho muito orgulho em dizer isso para todos os que quiserem ouvir. Eu tenho muitas amigas. Adoro o programa de vocês. Manda um... Adoro. Pode quatro mil? Não, de forma de... Mas por que tu fala? Pode ficar tranquilo. Pra Gabriela Witt, que também ama vocês. Que legal. Luiz Henrique Alves. Luiz Henrique. Eu concordo com ele. Eu acho que pode também existir amizade entre homem e mulher. Ah. Agora, eu numa turma de 32 mulheres. Teria tentado pegar umas 17, mano. É, né? No mínimo. Sim, aí, aí sim, é primeiro, matemática. Em se falando de top 17. É. Né? Sim. É matemática. Não é, Marcola? Duelo de frases. Ai, Marcola. Oh, vocês só querem me agradar hoje, é isso? É só agrado pra mim. Eu não gosto mais do programa, né? Só não, cara, tem umas coisas que eu acho muito ruim no programa. Essa é uma. Os favoritos de Peter. Não gosta. Os sete gostar, né? Melhores, na opinião do Peter. Os Peter melhores. Só aqui. A frase, essa frase é mandada pelo grande e já mítico até Diego Troca. Troca. O Diego Troca já participou do duelo. Foi bem, foi bem. Troca de sofreu, sexo. Sofreu. E agora trocou de frase. E agora, numa manobra que só a família Troca sabe só fazer. Você viu! Tenta uma outra. Uma revanche. É, e com viés diferenciado. O primo dele casou com uma prima, né? Daí o filhinho se chama Troca-Troca, né? Manda a frase! Manda o Diego Troca, arroba hotmail. Troca. Se você decidir saltar de uma montanha, não pularei junto. Vou esperar embaixo, tentando lhe segurar. Pelo amor de Deus, não tem nem palma. Pegas, pegas. Diego troca. Linda, linda. Não, é pouco factível. Pouco factível. Ele não diz que vai segurar, mas ele tenta, ele tá desesperado. Foi boa. Então tenta segurar antes de pular da montanha. Em vez de lá segurar, espera, não deixa pular. Antes de pular da montanha, tu vai dar, não pula, desgraçado. Falta estratégia. Melhor prevenir que remediar. Estratégia. Faltou. Estratégia. Do francês. Do espanhol. Estratégia. Fatality, então, no Diego Birajara aí. Troca pra acabar com tudo. O que fazia o Mr. P? Quando? 25 de dezembro de 2007. Natal. Olha aí. Mr. P acordou, abriu seus presentes. Comendo um pirô. Tá. Ganhou um quadro com uma foto dele. Melhor presente da minha vida. Disse com uma foto minha. Tenho guardado até hoje, sabe? E aí, depois de pendurar o quadro... Como é que pode não gostar desse momento do programa, cara? Tão bom. Isso é bullying. Não, o mais engraçado é o Pi lembrando do quadro pendurado na parede. Pi falou: não existe segurança maior que o amor de alguém. Sensacional. É o grande frasista hoje. Esse rabo do Neto é nojento. Vamos ver. O que tu quer mexendo no rabo do meu compadre aí, rapaz? Sai fora, meu. Só porque cortou o cabelo, Geis, hoje. Cortou o cabelinho. Ficou com cara de 12 anos, Geis. Tu tinha prometido, se cortasse o cabelo, ia me dar o rabo, né? Sacanagem. Vamos ver aí, compadre. O nego velho era soldado. Aí chegou o quartel. E a trilha? Ajuda aí. O programa tá zen. O nego velho soldado chegou no quartel e causou maior espanto. Tava com o uniforme todo sujo, todo rasgado, esfarrapado, uns hematoma na cara. E o comandante chegou, olhou bem pra ele e disse: mas o que está acontecendo, nego velho? Foi uma luta muito difícil, querido. Dificílima. 100 contra 2, querido. Nossa, 100 contra 2? 100 contra 2. 100 contra 2, querido. Mas terminamos matando os dois, querido. Conseguimos. Oh, valeu aí, cara. Obrigado. Muito bom. Que baita frase. Pô, todo mundo gostou, cara. Não tem como gravar uma risada assim, a gente deixar pra quando tiver uma reunião. Deixa a claque automática. Deixa a claque, assim como tem a palma. É mais boa. Piada é boa, né? Me puxei, né, cara? Piada era boa. Piada boa do Neto. O Neto veio tipo enfermeiro hoje, tem uma cruz vermelha aqui nos braços. Sim, não, para aí que ele tá com o guri de aniversário. Ai, aí, meu. Tô com o guri festejando. Aí num belo dia, é uma piada velha. Piada velha do Porão! Apoio! Escola de Artesanato em Cerâmica, professor Rolando Pires de Barro. Olha aí. Num belo dia, o marido morre. Ela vai ao centro espírita para tentar falar com o marido. E consegue. O marido aparece. Querido! Querido, é você? Sim, querida, sou eu. O seu marido. Ai, querido, como vai? Vou muito bem, querida. Está feliz? Sim, muito, muito feliz. Mais do que quando estava comigo, querido. Sim, sim, bem mais do que quando estava contigo. Então me diga, querido, como é o céu? E quem te disse que eu tô no céu, velho? Gatinha salada. Tá, vai lá, Geiso. Gatinha salada. Tá. Quer mandar um abraço antes pro seu Sérgio Zambiagem. Manda abraço. raspa quem, gente? Subiu pra cabeça. Seu Sérgio Zambiase. Ah, o grande Zambiase. Acabei de trocar ideia com ele no cabelo. Como é que tu trocou ideia com ele, cara? Meu bruxo, vai me dar uma mesa de bilhar e um flipper lá. Olha, trocou ideia com ele, ele saiu perdendo, né, gente? Sim, meu, amanhã é 2 da tarde, não perca. Tá fazendo teus trotezinhos lá com o Zamba, cara. Pô, cara. Nada se materializa essa praga. Saudade de ti, meu. É isso aí, cara. O programa hoje tá do teu gosto. Adoro. Bem focado o programa. Vou te pedir uma força, cara. Aqui, eu vou te dar umas cantadas. Essa é a força que eu vou te dar, meu. Chega pra ela, Salado, Duduzinhos, meu. Não precisa. Gatinha, sair, Salado. Futuramente posso ir no seu casamento vestido de noivo, meu. Boa, muito boa, viu? Isso aí boa, é cantada, demais, hein? Cara. Isso aí é cantada, cara. Demais, Jesus. Então, sim, meu, continua fazendo teus tratezinhos. Vou usar na balada do Pretinho de Torres agora. Então hoje é essa salada. Seu pai vende travesseiros, meu. Não! Porque você é muito fofinha, salada. Ah, uma mulher não gosta de ser chamada de fofa. É verdade. Mas é fofa. A mulher, olha a loucura, a ironia da vida, Geiso. A mulher não gosta nem de ser chamada de gostosa. É verdade. Porque acha que tá gorda. Quando tu fala gostosa pra mulher, a mulher... Não. Mas é fofa não de tipo... Não, agora explica. Fofa. Não dá pra explicar a cantada. Não, assim, não é fofa legal. de pneu, salada. Vai viajar, cara, esses pneus cheios, salada. Só um pouquinho. A mulher não gosta de ser chamada de gostosa? É, já fomos repreendidos aqui no programa por mulheres que dizem que não gostam de ser chamadas de gostosa. Mulher não é comida, mulher não é bolo. Bolo é uma coisa gostosa. Mulher é uma coisa maravilhosa. Bonita, ela. A opinião da gerente do Banco Itaú é a mesma. Mudou a gerência? Mudou agora a gerência? A gerência, sim, o diretor é o mesmo. Ah, o diretor é o mesmo. Caramba, beijo pro Carlos. Vamos fazer os classificados do Pretinho. É clá, mais duas ofertas da nossa audiência. Pretinho básico @atlantida.com.br pra você mandar o seu classificado. Fala, pretaiada. Meu Twitter bombando agora. Venho por meio deste oferecer minha relíquia. É uma camiseta branca do Grêmio da década de 80. Original. Não sei bem o ano, mas deve ser 81. Em bom estado. Quero a bagatela de 200 mangos a negociar. O tamanho dela é P. Ah, não dá pra mim. Foi usada pelo Tadeu Ricci. Posso dar uma dica? Pode. Meninas. Opi. Meninas, Opi. E eu. Porque ela deve ser bem pequenininha, tu não cabe mais. Bom, mando fotos anexadas aí. O contato é pelo e-mail leogremista.frajola. Ah, o Léo Frajola, o gremista. @hotmail.com. leogremista.frajola. 80. @hotmail.com. 80 e 81. Sabe que camiseta é essa? Uma branca com golinha redonda e um vizinho. Era do Wilson Tadei, um cara que. Era uma que ficou muito marcante assim no Wilson Tadei quando o Grêmio foi campeão brasileiro. Uma branca. É muito bonita essa camisa. Assim, na golinha. Pô, não vou lembrar. Eu lembro. A golinha. Típica do Inter hoje, não, sabe? Vou lembrar. E o pupunho aqui na manga. Sim, também, os detalhes no punho da gola. Com ribana. Isso aí. Não, a camisa do Inter hoje tem isso aí. O distintivo grandão do Grêmio. Isso, E o número grandão atrás também. Aquela preto. Época era bonito. Tu não vai lembrar. Não lembro. Sim, pra Jola, quis negociar comigo essa camisa aí. Sugeriu uma troca por um chocolate. Não rolou, quer dinheiro. Olá, pessoal do BB, tô querendo vender meu Gol G3. Motivo, falta de grana, me ajudem. O meu Gol é um Plus branco 1.0, 8 válvulas básico. É um branquinho básico. Like a G3. Ano 2001. Com suspensão rebaixada e legalizada pelo Inmetro, rodas de liga leve 15 e Xenon. Valor da venda é R$14.000. Interessados, enviar e-mail para agendamento @colina.com.br. Tá bom. Também agendamento @colina.com.br. Agora é show do intervalo. Ô, querido, como é que tu tá? Meu magnânimo. Agora tu quer falar, Almir? Forte, bonito. Obrigado, Almir. Lindo, gostoso e bonitão. Que isso, Almir. Tu bebeu? Eu bebi um pouquinho, não vou negar. Já na segunda-feira? Segunda melhor dia pra tu beber. Por quê, Almir? Porque daí tu não fica de ressaca no final de semana. Não. Já junta tudo. E essa semana é curtinha, né, Almir? Quarta-feira. Segunda, terça e quarta. Hoje é segunda, praticamente. Quarta-feira, né? Já tô lá. Quinta, praticamente, hoje. Quarta já tô lá. Isso. Né, já tô dando banda. Quarta? Já tá dando banda. Já tô dando banda. Tem programa, né, já, tem programa já pra semana. Pô, semana toda, né, Guilherme? Vou dar uma banda de mobilete. Vou até São Paulo. Mobilete? Vou lá na 25 de março, querido. De mobilete. De mobilete, trazer um âmbar. Tá, combina, né? Combina o Almir com a 25 demais, de março. Demais, a ver. Demais. Trazer um mobilete, então. Mas pra você financiar minha viagem, toma aqui lançando mais um produtinho. Boa. O produto de hoje é, gente, segurança, né, gente? Segurança. Vamos botar a mão na nossa cabeça, todo mundo? Vamos botar a mão na nossa cabeça e pensar. Cadeirinha, né, gente? Cadeirinha. Isso aí. Para motos. Para motos? Exatamente. Você que tem um filho de um ano, dois, agora pode levar seu filho na moto. Não pode, Almir. Não, cadeirinha, querido. Não, a cadeirinha Almir. Atrás. E ligando agora, ainda ganha o grande protetor, que é o cinto de segurança. O cinto de segurança de nylon do Almir protege seu filho. Almir? Exatamente. Como assim, cara? De nylon? De nylon. Nylon é talvez a fibra mais segura do planeta. Não foi só um pouquinho, hein? Qual é o número que liga? O número que liga é... Mas é um fio de nylon só o cinto de segurança? Só um fiozinho de nylon. Só um fiozinho. Não, é e-mail, acho que é e eu vou te dar barbada, Almir. Adapta essa cadeirinha na frente, porque os pais não querem tirar o olho da criança. Verdade. Ah, no entendeu? Tanque. Que nem bicicleta, o cestinho na frente. Bota a cadeirinha na frente, mais seguro. Pai e mãe estão de olho. Não, podemos fazer melhor. Agora já botamos uma na frente e uma atrás. Agora arrebentou toda a fábrica. Tem como começar a fazer agora? Não, nós temos demanda. Nós atendemos a demanda, na frente e atrás. Sim, conforme pedido. Uma bela dica. E o que ganha alguma coisa? Quanto maior o filho, melhor. Aí o motorista se protege se tiver algum acidente. É legal fazer pra terceira idade também, cadeira de balanço. Botar atrás, assim, aquela cadeirinha. Mas e qual é o contato, Almir, pra adquirir? Eu fico feliz com a criatividade dos meus colegas aqui. Todo mundo te ajuda, né, Almir? O programa é especial. Demais, né, Almir? Esse programa que tu faz, que tu escolheu todo mundo aqui, especialista. Obrigado, Almir. Tu tens esse talento, né, de escolher pessoa. É sorte, é sorte. Foi aí, ponta o dedo e der como se fosse uma bênção de Jesus. É só. Muito obrigado, gente. Tá, mas até mais pro Jossá que o Porão. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. Qual é o e-mail, Almir? O e-mail é: eu amo Alexandre Febre. Magnânimo, acima de todas as coisas, @ sai pra lá, estagiário. .hpg.net. Tá bom, Almirzinho, já voltamos. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Fala aí, doutor Alceu. É bapa mesmo. Ô, doutor Alceu, estamos com o Big é preço baixo todo dia e da Milena Moda está nas ruas, doutor Alceu. O senhor pode dar o seu recado para nossa audiência, por favor, doutor Alceu? Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Vai lá, doutor Alceu. Doutor Peter, Grêmio Cruzeiro é sábado, doutor Peter. E aí, ficou decidindo onde é que vai ser o jogo, doutor Alceu? Ainda não, doutor Peter. Ah, o Renato tá decidindo ainda. É Juventude e Inter vai ter domingo, doutor Peter. Ah, esse tem que ser em Caxias, né? Eu ouvi na Gaúcha. Ao contrário. Já à tarde que seria o Zequinha confirmado. Opa, sou da areia. O jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, tá bom? Informação. No sintético, então. No Sim. sintético. Certo. No campo do São José. E a venda de ingresso para Chapecoense e Joinville, doutor Peter. Já começou, doutor Alceu? Começa amanhã. Amanhã. Vamos, tá bem. Vamos ficar ligado. Ou vamos Joinville. Joinville. Né? Ou cada um com seu time, né, doutor Alceu? Exatamente. Tá bem. Era isso, doutor Alceu. Deixa eu dar um recadinho, então, rapidamente aqui, em virtude do feriadão de Páscoa que está se aproximando aí e também, obviamente, com o fechamento dos bancos. O pessoal quer informar que a quinta parcela da viagem a Abu Dhabi, que está vencendo no dia 22, pode ser paga no dia 26 sem acréscimo. Tá. Também estão nos informando que com a milhagem ganha na viagem para Abu Dhabi, você pode trocar passagens para acompanhar o Inter na Copa Audi, na Europa, que vai reunir os quatro maiores times do mundo e que possui um título de campeão FIFA, que é o Barcelona, o Inter de Milão, Bayern de Munique e o Inter de Porto Alegre, ou a Inter de Milão. Né? Aí, Lelê! Tá bem? E quem viajou somente pro interior do estado, a Rodoviária de Porto Alegre divulga comunicado avisando que antecipou as datas dos pagamentos dos próximos DOCs, motivo pelo qual recomendamos atenção aos vencimentos para não pagar juros e multa. Tá bem? Fica o toque aqui então do pessoal da CVC Turismo. Muito obrigado pela audiência. Fala, Amarelo! Participe do concurso cultural, é a sua vez em Nova York com a Damilair e ganhe uma viagem para Nova York com acompanhante. Basta fazer uma releitura de um dos filmes inspirados na campanha. Entra lá no site damilair.com.br, que lá tem toda a lista de filmes. Você pode ir para Nova York com acompanhante. Mais uma promoção da Damilair e do Pretinho Básico. Dá pra ir sem acompanhante? É damilair.com.br. Tá? Eu quero ir, mas sem acompanhante. Eu não quero levar minha mulher. Ô, meu, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu estava vendo ontem no GNT, gnt.do. Um, dois, três! Aí, pô, aí, deixa eu mandar um beijo então pra minha comadre Tatiane Mendonça, que trabalha no canal GNT, que está em Porto Alegre essa semana. Também. Um beijão pra ela. Cara, eu tava vendo um documentário no TV Mulher ontem à noite. Eu fiquei curioso pra ver o que tu tava vendo. Eu vi a reprise do TV Mulher no Viva, né? Eu que não vejo documentários, velho. Era um documentário sobre o terremoto, o terremoto agora, de agora a pouco no Japão, seguido de tsunami e tal. E imagens que nunca tinham sido liberadas, cara. Imagens novas da tragédia, assim, cara, um troço pavoroso. E aí tem uma lição de vida que os japoneses nos deixaram. Eu queria que alguém se habilitasse a ler aqui. Pi, por favor, dá uma lidinha pra nós aí, Pi. Por favor, isso é verdadeiro isso aí, entendeu? É uma coisa real isso aí, é verdade. É verdade, tô falando sério. Então tá. Lições de vida que nós aprendemos com os japoneses agora, nesse momento tão difícil que eles passaram. Quer botar a trilha aquela especial? Não precisa. Porque senão fica piegas demais, né? Vamos tranquilo assim. 10 coisas a serem aprendidas com o Japão. Primeiro, a calma. Nenhuma imagem de gente se lamentando, gritando e reclamando que havia perdido tudo. É isso aí. A tristeza por si só já bastava. Segundo. Só um pouquinho, eu queria só saber qual é a graça. Desculpa. Eu queria saber a graça, de que a gente tá vendo um país devastado, né, por uma catástrofe natural e tá dando risada. É, né? Que eu mostrei uma coisa pra ele. Nomes. Que ele tá, beleza. Desculpa. O Porã e o Geiso. É, eu tava fora dessa graça, Deus. Continuando. Obrigado, Jesus. Sabe quem que me lembrou quando o professor pegava alguma coisa e dava pra um aluno ler? Isso! E aí uns dois ou três da turminha daquele cara que tava legal, fundo, né? E aí daqui a pouco tinha uma risada do fundo. É o que é. Pode não tá mais na turma do fundo. Eu tô na sala de aula, né, cara? Eu bem na frente, prestou atenção. Agora tá andando comigo, Zé. Acontece isso lá, o Geiso, o Pile num troço importante, o Geiso mostrando coisinha pro Porão, o Porão mostrando pro Geiso, o Marcos Pianja jogando Birds no telefone. E a pobre audiência. E a pobre audiência boiando aqui com a gente. Agora eu gostaria que o professor perguntasse pro Porão e pro Geiso, qual que é os dois, qual foi o primeiro a primeira coisa que a gente deve aprender com os japoneses em relação. Qual foi, Porão? Não, Geiso, qual foi? A primeira coisa foi, tá lá, tipo, sair rápido da casa quando der terremoto. Manda um recado, cara. Geiso, pode sair do programa, por favor. Tchau, tchau. Ficado lá, não. Implora, então. Por favor, senhor Alexandre Fetter. Tá bem, pode ficar, Geiso. Bonito agora. Eu vi um cara falando que isso aqui de... A gente não pode culpar uma população em tragédia que ela age de uma forma diferente. Cada grupo humano age de uma maneira. Isso não quer dizer que eles vão ter capacidade pra se reconstruir ou não. Entende? Os povos latinos, eles sofrem com mais ardor, assim como eles botam pra fora maior alegria em alguns momentos. Né? E aí, então, a calma, ela pode ser uma coisa muito legal, mas não quer dizer que alguém que não tenha calma possa recuperar. Tudo bem. Falei bonito, hein, Marcos? Tudo bem. Não, tá todo mundo pensando, agora, né? Tá todo mundo pensando. Deixa pra lá. Eu falei uma coisa séria, eu vou botar no meu Twitter isso aqui, Faz, meu gente, tá todo mundo querendo ouvir. Tá todo mundo querendo ouvir, fala. Cara, puxa saco, beleza. Portanto, a primeira coisa que se percebeu depois da tragédia do Japão foi a calma. Repito, nenhuma imagem de gente se lamentando, gritando e reclamando que havia perdido tudo. A tristeza por si só já bastava, era o suficiente. Segundo, dignidade. Filas disciplinadas para água e comida. Nenhuma palavra dura e nenhum gesto de desagravo. Terceiro, habilidade. Arquitetos. Não, peraí, só um pouquinho. Nessa questão da fila, das pessoas na fila pra receber água e comida, transforma isso pro Brasil. Deus tem. Imagina, dá morte na fila. Aí os mais fortes roubam dos mais fracos a água, o pão, saque, a comida. Né? Saque, Brasil é saque. E tinha inclusive aquela história de tu ter direito a mais de um balde de água, né? Porque tu tivesse dois filhos, três filhos, de acordo com os filhos, tu poderia levar mais um. Os caras não levavam, cara, nenhuma, em respeito aos outros, porque eles diziam assim, ó, se eu levar, tudo bem, vai sobrar mais pra mim, não, mas vai faltar pra alguém. Mas isso também, tem que ver como é que era a vida das pessoas antes da tragédia, né, cara? O Haiti, que é um dos países mais pobres do mundo, na hora que deu o terremoto lá em Porto Príncipe, né? Lembra como é que eram as imagens? Os caras chegavam com comida lá, que não tinha como chegar, que não tinha aeroporto, não sei o quê. Era um desespero, né? Era aquelas imagens que a gente vê na África, né? Porque eles já eram miseráveis. O miserável, quando chega e não tem mais nada mesmo, sabe? O desespero é completo. Tu não pode cobrar do Haiti fila, né? Sim, não, mas é isso que está sendo dito aqui. Lição de vida para o Ocidente, lição de vida para todos aqueles que querem aprender uma forma melhor de se viver. Mesmo mas é que eu não posso pobres. Culpar que não, o Haiti está brigando por comida não, ninguém, depois de ter ninguém está culpando. Estamos sugerindo, inclusive. São lições que o Japão nos deixa. Isso, isso. Terceiro, habilidade. Arquitetos fantásticos. Prédios balançaram, mas não caíram. Quarto, a solidariedade. As pessoas compravam somente o que realmente necessitavam no momento. Assim, todos poderiam comprar alguma coisa. Quinto, a ordem. Nenhum saque a lojas. Sem buzinaço, tráfego pesado nas estradas, apenas compreensão. Lembra em Santa Catarina, a tragédia do Bairro Itajaí? Os caras com TV de TV, LCD saindo no supermercado. Saqueando TV de LCD. Não, aqui os caras saquearam carros de mantimentos, roubaram doações. Cara, soldados do exército desviavam doações. Verdade, tênis e jaqueta boa, né? Sexto, sacrifício. 50 trabalhadores ficaram para bombear água do mar para os reatores da usina de Fukushima. Como poderão ser recompensados? Simplesmente com reconhecimento. Sacrifício por parte de cada um. Sétimo, ternura. Os restaurantes cortaram pela metade seus preços. Caixas eletrônicos deixados sem qualquer tipo de vigilância. Os fortes cuidavam dos fracos. Bonito isso. Oitavo, treinamento. Velhos e jovens, todos sabiam o que fazer e ficaram exatamente fazendo o que lhes foi ensinado. Puta, isso aqui é algo, cara. Que legal. A imprensa mostrou uma enorme descrição nos boletins de notícias. Nada de reportagens sensacionalistas com repórteres imbecis, apenas calmas reportagens dos fatos. E décimo, a consciência. Quando a energia acabava em uma loja, as pessoas recolocavam as mercadorias nas prateleiras e saíam calmamente. Nenhum arrastão contra o povo ou para roubar o comércio. E aí no final desse meio tem entre aspas, a passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda. Viver é a única coisa que não dá pra deixar para depois. Você, eu não sei se vocês comentaram a uma daquele motorista de ônibus que... Não. Não? Não comentamos. Um motorista de ônibus que encontrou 75 mil no ônibus. Ah, eu vi isso hoje de manhã. Ele foi fazer a revisão do ônibus logo depois que desce os passageiros. Ele chegou num dos bancos e olhou uma bolsa. A bolsa entre o banco e a janela, tem aquela cortina, né? E dentro daquilo ali tinha uma bolsa. E ele pegou e abriu a bolsa, tinha 75 mil dentro da bolsa. 74 mil, é. Mas aí ele desceu com aquela bolsa, assim, e andou um pouquinho, tem um senhor chorando, sentado num banco, assim. E ele olhou, disse, por que o senhor tá chorando? Ah, perdi um dinheiro aí. O senhor perdeu um dinheiro aonde? Ah, deixei dentro de um ônibus, né? Tinha vendido meu carro para um tratamento aí. Acho que era uma celular. Propriedade rural. É, tinha assim. Vendido um negócio ali, tava com aquele bolo de dinheiro. E o cara disse, não, fica tranquilo, cara. Tá aqui o teu dinheiro. Pá. Entregou para ele o dinheiro. Detalhe. E aí a entrevista do cara é maravilhosa, o né? O tratamento era pra filha, que tava mal de saúde, e o cara, o motorista de ônibus, perdeu tudo na tragédia do começo do ano na Serra Carioca. Ele não tinha nada de grana, ele não tinha dinheiro. Ele perdeu a casa, perdeu tudo, continuou trabalhando, né? E aí ele achou 74 mil e devolveu. Mas a frase dele, cara, não viveria bem assim, sabendo que esse dinheiro não é... Ele disse, não viveria bem porque esse dinheiro eu sabia que não era meu. Eu sabia que era de alguém. Esse é o princípio, entendeu? De tudo, né? Não é teu, não pega, né? É o princípio de tudo, né, cara? É, ele falou uma coisa tipo assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, uma coisa assim, né? Mas isso como... E realmente disse, dessa vida eu só quero o que é meu, mais ou menos foi isso que ele falou. E eu me lembro, eu pequeno, uma vez achei uma nota de 5 pila, eu acho, na rua, cheguei em casa, e o pai olhou pra mim e disse, que é isso, cara? Eu achei esses 5 pila, eu tô todo orgulhoso, guri, né? Sim. Pô, 5 pila dava pra comprar um monte de picolé, né? E eles dão volta lá e põem lá no mesmo lugar. Eu digo, tá, mas eu vou botar na rua, alguém. Da mãe, alguém vai chegar e vai pegar, cara. E ele disse, sim, alguém. Beleza, mas não foi. Mas não é teu. Não é teu. Vai filho. Lá e põe. Eu coloquei pensando, pô, meu pai tá louco, cara. Larguei aqueles 5 pila meio indignado. Mas aí vem a lição, né, cara? Não é teu, né, cara? Não é teu. Se Jesus achei 50 pila e gritei, de quem 50 pila aqui? Os 4 caras levantaram a mão. Pai! Esse é o Brasil, né? Mas é que achado, né? Roubado, rasguei essa nota de 50 pila em 4 pedaços, dei um pra cada um. Tá bom. Fala, Marcola. Falando em ensinamentos japoneses, né? Tem aquele velho conto dos 3 samurais, né? Que um tentando disputar com o outro quem era o mais hábil, né? Todos discutindo e tal. Um mais calado que o outro, mais baixinho. Dois mais discutindo de forma mais ríspida, né? quando de repente vem uma borboleta azul linda voando. E o primeiro samurai, sem nem pensar, tira a espada da bainha e rasga ao meio a borboleta. Só as asinhas pro lado, caindo. Que bonito! Os outros dois ficam impressionados, mas ouve um barulho de uma mosca. O segundo samurai saca sua espada da bainha e corta ao meio a mosca. Cai uma mosca metade para um lado, metade para o outro. Assim, aparece lindo, até o cérebro. Lindo. Dentro da mosca, o esqueleto da mosca. Que cor é o sangue da mosca? Esqueleto da mosca é bem legal. Que cor é o sangue da mosca? Fêmur da mosca? Fêmur, tudo definidinho. E o terceiro ali quieto. Dali a pouco eles ouvem um barulho de um pernilongo. Olha só. E o terceiro samurai tira a espada e zum! E o pernilongo, continua voando. Continua voando, vai voando. E os outros dois dizem... O pernilongo continuou voando. E o pequeno samurai diz o seguinte: é, mas nunca mais vai ter filhos. Bola, Marcão! Domingo! Que tem domingo? Que tem domingo, Amaral? Domingo tem balada do Pretinho no Festival Internacional de Balonismo de Torres. É domingo mesmo, olha, domingo só à noite. Isso aí. Vamos estar lá em Torres no Festival Internacional de Balonismo. Balão de que número? Sábado, que e no sábado, parte do programa estará num evento em Balneário Camboriú. Isso aí. Estaremos aí, lá no, né? Cara, eu, esse Box. Lance é que eu tô aguardando, né? Qual, cara, parte do programa mais exatamente? Assim? E o Potter Mr. Pica G. Tu vai estar lá em Balneário Potter Camboriú. Mr. Pica G. Isso aí. E aí voltam no domingo pra balada, é isso? Ao lado de Márcio Garcia. Certo. Ele estará apresentando o evento, nós estaremos apresentando junto com ele. Bacana. Uma quarta-feira. É um evento da Red Bull, né? É o Red Bull Soapbox. Que participamos lá aqui em Porto Alegre aquela muito vez. Muito legal, altíssimo astral. E aí na quarta-feira eu vou estar na Uno Chapecó, participando do evento Uno On Off, conversando lá sobre comunicação jovem com a galera de Chapecó. Inscrições muito abertas. Bem. Muito bem, chega aí, Cid. Boa noite. Boa noite, Cidão. Seja bem-vindo. Ah, obrigado. Hoje é segunda, não é? Hoje é segunda de uma semana curta com feriado de Páscoa e Tiradentes no meio. Vamos ter... eu posso fazer uns esquemas na noite de quarta. Que bom. Se só não pode comer carne na sexta, não esquece. Não, eu como peixe. É mesmo. Adoro o cheiro do peixe. Eu não gosto da época de comer peixe. Cid Moreira, infelizmente, está começando a Voz do Brasil, não vai, dar. Vai, como assim? Claro que vai dar. Vai, eu tenho os... Não te meta. Infelizmente, Cid, boa noite. Muito obrigado pela audiência, pela preferência, pelo pretinho. Voltaremos amanhã às 13. Vai, Cid. Valeu, obrigado, boa noite.